Ei, você mesmo, você aí. Ei, você mesmo, vem ouvir. Vem cá saber o que eu tenho a dizer. Vai se fuder! Vai se fuder! Vai se fuder! Vai se fuder! Vai pra puta que eu pariu. Vai pra puta que pariu. Quando eu era criança, o valentão da minha rua me batia. E eu sentia muita dor. Mas aí, ninguém era pra me defender. Entrei nas artes marciais. Mas aí, eu apanhava demais. Não deu certo. Então minha única arma era a minha palavra. E era a única coisa que eu podia dizer. Vai se fuder! Vai se fuder! Vai se fuder! Vai se fuder! Vai se fuder. Eu era só um menino e o cara era valentão. Aí eu chamei ele de cuzão. Eu apanhei tanto, só levei porrada. E ele não sofreu é nada. Vai se fuder. Agora uma palavra de paz. Oi.